Os mano, oh, as mina, pá. Todos são humanos. Sangue bom, se liga nessa ideia, DJ. Atacando o microfone de novo é o retorno. Mas já dava pra sacar minha presença pelo cheiro no ar. Malícia estampada na face. Esse é meu disfarce, fica ligado, compadre. Ando na minha, mantendo respeito por todos os landos, de todos os cantos. Da zona norte à zona sul, zoando com Sandro. Quem é mano de responsa sabe do que tô falando. Hip hop é atitude, realidade nua e crua, traduzida pelo comportamento, essa é a nossa cultura. Eita, olho aberto, irmão, preste atenção, pro bagulho não cai não. Já estamos em pleno ano 2000. Quero ver o movimento como o vento se espalhando no Brasil. Representamos a famosa cidade maravilhosa, perigosa, chamosa e cheia de gostosa. Sem conversa fiada, é assim que você fala. Ouça nossa voz. Só mando de responsa, só mando de responsa. Tem que seguir as ordens. Ouça nossa voz. Só mando de responsa, só mando de responsa. Sou Sandro Black, estou na área, moleque. E não vim à toa, sigo usando o poder da rima como rajada de metralhadora. É claro, agora tudo vai ser diferente. Detona logo isso que tá aí na nossa frente. Vejo um bando de playboy por aí tirando onda de rapper. Eu sou apenas um cara negro, domina a cultura black. Tudo bem que o poder da rima já corre na veia do preto pobre. Seja cantando samba, funk, raga, soul, hip hop. E através do rap, vou mandando meu recado. Do a quem tiver que doer, atingindo tudo que é de errado. De vacilão eu tô legal, só cola na minha que é sangue bom. Por isso eu mano de melodo, estamos aqui levando um som. Queremos ver o hip hop em todo canto. Rio, Sampa DF, quero ver o Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste. Sem conversa fiada, é assim que você fala. Ouça nossa voz, só mando de responsa, só mando de responsa. Só mano de responsa, só mano de responsa. Mano, preste atenção no que eu te digo. Olha, aberto, respeito e moral te ajudam a manter-se vivo. E tem mais duas coisas essenciais. Se destaque dos otários, também não seja malandro demais. Se de tomar qualquer atitude, pense para agir direito. Agir tesouro e tire um barato, sempre mantendo respeito. Pois ser respeitado é bom e todo mundo quer. Então, preste atenção e se liga, mané. Respeite todos como seres humanos, não pelo poder aquisitivo. E assim provavelmente farão o mesmo contigo. Você tem que impor respeito pra poder ser respeitado. Sem se importar com o que o cara já fez de certo ou de errado. Eu não ligo pra polícia e sempre respeitei ladrão. Não tô no lado nenhum dos dois, mas tô ligado na missão. Assim com a dor em qualquer lugar, na minha tranquilão. Tomando uma ceba de costa pra rua, se é a menor preocupação. Pode crer, se é hip hop, mente consciência ativa. Tentando te passar a sua mensagem positiva. No embalo da batida, o rago unida ao cial rap. São os pretos originais, Jimmy Love e Sandro Black. Sem conversa fiada, é assim que você fala. Ouça nossa voz, só mando de responsa, só mando de responsa. Só mano de responsa, só mano de responsa. Agora não pode parar mesmo. Ouça nossa voz. Só mano de responsa, só mano de responsa. No Rio de Janeiro. Ouça nossa voz. Só mano de responsa, só mano de responsa.